Agora são 8:06, rolando o Som da Tribo até as 9. Som da Tribo, programa independente. Parcerias são fundamentais. Coletivo Suíça Baiana, tudo ao mesmo tempo agora. Escritório e loja na Rua Siqueira Campos, 350, no Viela Cibo Café. Essa semana não vai rolar a noite fora do eixo e também a cesta básica. CCAA, ou você se garante ou a língua derruba você. Faça inglês e espanhol no CCAA. Você aprende e nunca mais esquece. Novas turmas, matrículas abertas. Bahia Frio, climatizando seu ambiente, ar-condicionado em qualquer lugar. Bahia Frio, Avenida Regis Pacheco, 329, no centro. É só ligar, 3425800. Tá calor? Ligue pra galera da Bahia Frio, 3425800. Espaço X, todo mundo sabe. Dia das Mães é no Espaço X, a maior e melhor seção de brinquedos do interior da Bahia. Também conheça a nova seção de cama, mesa e banho. Dia das Mães é no Espaço X. Valendo você ligar, valendo a promoção aí da Virus Skate Surf Shop, o skate profissional da Black Sheep, oferta da Virus Skate Surf Shop. Você vai responder aí 3 perguntas: onde e quando surgiu o skate, qual a loja de conquista especializada em skate. Virus Skate Surf Shop, Galeria Joaquim Correia, loja 16, telefone 3423-4298. E também tem a promoção aí, valendo 2 ingressos para o show com as bandas Blendstone, Caixão de Defunto, Rockside e Samara, dia 12 de maio no Santorini, no antigo Apogeu. É, agradecer a galera que compareceu ontem no Viela lá para curtir o CDC e a Gozo de Lebre. Foi bom demais lá o show e também mandar um alô pra galera da banda, que é Lavos, Bittencourt, aí o Vinícius. Oh, é ao contrário, né? O Wesley Grunge, o Leandro Grude e o Daniel Porto lá, o Daniel Damit. Também tem aqui a Rita Pena, que quer escutar Quase Humanos. O Victor Matheus quer escutar Bad Religion. E o Paulo Oliveira e o William Blendstone. Todo mundo ligado aí. Beleza. Chegou um torpedo. Miguel e Companhia Limitada do Sonda Tri, manda um alô aí para Gilmar Dantas, do coletivo Fora do Eixo. Esse CDC cover foi nota 10. Valeu. Luiz Ludwig. Beleza. Chegou aqui agora Plácido Mendes, por favor. Aí. Plácido, Rômulo e a galera da Distintivo Blue. Quem mais? Rodrigo Bispo, baixista. Beleza, o baixista. Estão aqui presente. E aí, Plácido, mais uma vez aqui no Som da Tribo, novidades. Pois é, boa noite, Miguel, boa noite, rapaziada aí do Som da Tribo. Estamos aqui, assim como no ano passado, para lançar nosso EP com exclusividade, antes de qualquer show. A gente acha mais que justo lançar nosso trabalho aqui, que já tem mais de 15 anos de história, ajudando a galera independente de conquista e da região sudoeste. Bom seria se tivesse mais programas como Som da Tribo, né, velho? Durante a semana, um no domingo, outro na quarta, outro na quinta, na sexta. Mas aí também tem a web rádio do Som da Tribo, que já ajuda bastante. Beleza. Plácido, dê aí as novidades, novo EP aí. Como foi esse trabalho aí? Há quanto tempo vocês planejaram, executaram e agora colheram os frutos aí, que é a gravação desse EP? Pois é, esse EP, na verdade, ele é a primeira etapa do lançamento do nosso primeiro álbum. Vai ser um álbum cheio, né? É, um álbum com 12 faixas e tal, tudo autoral. Encarte, com encarte, aquela, fotos. Isso, pra levar etc, pra casa, etc. Com a capinha, etc, etc. Beleza. Então, só que é o seguinte, a gente sabe que ser músico independente é complicado, então assim, demoraria muito pra gente conseguir o dinheiro pra gravar todas as músicas, todas as 12 músicas de uma vez e lançar. Então, assim, o público ficaria desamparado só com aquelas 6 músicas do primeiro EP que a gente lançou aqui ano passado. Então, a gente dividiu essa gravação do álbum em 3 fases, que a primeira é esse EP que a gente está lançando aqui hoje, no primeiro semestre de 2012. Depois, no segundo semestre, a gente vai lançar outro EP também com mais músicas. E aí, no final do ano, a gente vai gravar as que restam, mas aí já vai lançar com o álbum mesmo. Então aqui vocês estão vendo, vão ouvir em primeira mão a primeira etapa concluída desse plano que a gente tem de lançar o álbum completo. O álbum completo, planos também de lançar aqui em Vitória da Conquista, o álbum cheio? Ah, claro. Ah, beleza. Inclusive aqui no Som da Tribo. Massa. Antes de qualquer show de lançamento, nada mais justo que lançar no Som da Tribo. Plácido, eu queria a sua opinião também dos outros membros aí da banda Distintivo Blue. É como vocês estão vendo a realidade da música independente de Vitória da Conquista, do pop rock, daquele boom do início dos anos 2000 e hoje nós já estamos com 12 anos. É. 12 anos depois. Eu mesmo já estou completando 10 anos de banda. Não é, velho? E aí, qual a sua avaliação? O que que você avalia de lá pra cá? Bom, são assim, fases totalmente diferentes. Você lembra que no começo dos anos 2000, na época do Gold Rock, tinha trocentas bandas de rock aqui em Conquista, agora é tudo cover. De verdade. Né? E assim, cada um tocava em 5 bandas e tal, fora os projetos que tinham, que não chegaram nem a fazer o primeiro show. Tinha algumas bandas também que já se arriscavam nessa coisa de ter o trabalho autoral. O Império dos Alados, né? A Nru. Então assim, mas as pessoas não aceitavam muito bem, não. Era o que se esperava ver nesses festivais mesmo era o cover, né? Do Black Sabbath, do Iron Maiden. O foco era pro cover. Tinha muita banda, inclusive a minha, que Goma acabou de falar aqui que Leandro Grude tá tocando com eles aí, o cover do AC/DC. Ele foi o primeiro baixista da Tomahawk, foi minha primeira banda que fez show. Um abraço pra ele aí. E nessa época tinha o quê? A Renegados, a Um Em Pé e Dois Alados, que era a Nru, né? Que o Romulo falou aqui. Tinha Se Encontrar Um lá em Poções e eu não lembro mais de nenhuma que tivesse música autoral. Que era. Assim, era difícil. Então no Agogo de Rock mesmo você via todas as bandas praticamente tocavam Que País É Esse? Paranoide. E era sempre assim, era o que o povo queria. Quando a banda tocava música autoral era meio estranho, o povo não aceitava bem. Hoje é o contrário, uma banda cover não é muito assim, a não ser que seja um projeto mesmo de fazer música cover e tal, e não passe disso. Mas uma banda que queira seguir carreira, ela nem pensa na hipótese de ficar fazendo cover muito tempo. Eu acho que é a principal diferença. Hoje tem menos bandas, mas em compensação elas buscam mais o trabalho próprio, procuram gravar com uma qualidade melhor tal. Até porque na época nem tinha estúdio assim com muita estrutura para poder fazer umas músicas legais. Hoje já é diferente, é legal. Beleza, vamos ouvir aí o primeiro trabalho desse EP aí, Plácido. Vamos ouvir. O que você manda pra galera aí? A gente vai ouvir agora a segunda faixa do EP, se chama Na Trilha do Blues, composição de Tomás Oliveira, que também compôs De Cara no Blues, que tá no primeiro EP. E aí a gente deu uma roupagem bem legal pra ela, espero que vocês gostem aí. Então vamos curtir aí, primeira mão aqui no Som da Tribo, Na Trilha do Blues, Distintivo Blue, lançando seu EP, mais um EP aqui no Som da Tribo. Som da Tribo. Som da Tribo. Som da Tribo. Por essa estrada, na trilha do blues, na linha do improviso, tocando riffs, shuffles, rock and roll, na trilha do blues, buscando a essência de nós. Nos encontramos, baby, meia alma jam, notas musicais. Na trilha do blues, onde tudo é sentimento, depende na esquina, onde consegue no lamento. Hey, hey, baby, eu volto no estado turnaround blue, onde encontro com você, baby, na trilha de solo penta. Oh, yeah. Baby, meia alma jam, embaixo dos lençóis. medo tá um improviso. Certamente é disso que eu preciso. Na trilha do blues, buscando o tal improviso. Na trilha do blues, encontrei o meu amor. Na trilha do blues, na estação central. Na trilha do blues, with shuffles, rock and roll. Na trilha do blues, e certamente é disso que eu preciso. Som da tribo. Agora são 8h17. Curtimos aí na trilha do blues, distintivo blue, lançando pra você de primeira mão aqui no Som da Tribo. Ó, já chegou torpedo aqui, viu, Plácido? Diga aí. Um torpedo aqui desejando sucesso aí pra vocês. Deixa-me ler aqui. Boa noite, Miguel. Tá pedindo template aqui e tal. Deixa-me ver. Sucesso para os meninos da distintivo. Beleza? Obrigado. Quem foi que mandou? É... Força de La Madruga, jogue duro. Não, ele tá falando com o Rômulo. Mariana. Ah, Mari Sotora. Valeu, obrigado. Tem uma galera da Dili também que tá trabalhando lá. Boa noite, Miguel. Toca de frente aqui. É a gente da Dili Calçados. Estamos ralando muito. Mas consolados pelo Som da Tribo e curtindo a distintivo blue. Galera trabalhando, porra, trabalhar sábado à noite, meu irmão. Labuta, pelo menos tá ouvindo música boa, né? É, não é mole não, né? Aí você fala, não, mas você também tá trabalhando, mas isso aqui pra mim é uma diversão. Se fosse o Som da Tribo, tava ouvindo o que agora, hein? Imagina. Pelo amor de Deus, dependente do rádio. Isso aí. Plácido e. Por onde a distintivo blue chega? Como tá sendo a recepção da galera? A galera tá gostando bastante. A gente, nessas gravações aí, a gente fez um esquema de tirar várias fotos nas sessões e publicar 10 a cada sessão de gravação, né? A gente fez isso na fanpage. E aí a galera tava acompanhando, gente daqui, gente de fora, tal, e o povo apoiando, mandando força pra gente, falando que tava curioso para ouvir o trabalho novo e tal. Então a gente tá sendo bem recebido em todos os lugares, assim, tá, a gente tá ficando até surpreso. Aqui em Vitória da Conquista, como é que tá? Tá legal também. Aqui o problema é falta de lugar para tocar, né? Mas a gente tem um público por aqui também, apesar de a galera daqui já não ter muita tradição de blues, já ser mais uma coisa mais pesada e tal. Aí, mesmo assim, tem uma galera que tá curtindo aqui, como o Mário aí que mandou, né? Então tá legal. Essa música que a gente ouviu, Na Trilha do Blues, ela foi escolhida pra ser a nossa representante no segundo volume da coletânea Máfia da Mortadela. Máfia da Mortadela. Você lembra que a gente lançou... Saiu a 1, né? Em 2010, só tinha a gente representando o Nordeste do Brasil. Nordeste. Eu acho que vai ser só a gente de novo, infelizmente, mas dessa vez vão ser 18 bandas. E quem vai representar a gente vai ser essa música Na Trilha do Blues aí. Fazer uma pergunta agora para Rômulo e também pro nosso brother aí, o Rodrigo Bispo. Família, como fica nesses momentos que vocês estão gravando? Vocês compartilham isso com as famílias? Como é que fica isso aí? É algo que, assim, não tem como você não compartilhar, né? Certo. Mas, assim, na minha família mesmo, as pessoas não são muito ligadas à música, então, assim, não estão muito ligando o que eu tô fazendo. Sei. Aí é aquela coisa, né? Tô lá, pelos meus lados, lá gravando. Certo. E na sua, Rodrigo? Em casa, eu sempre, ela fala que se tivesse oportunidade, assim, na vida, ela tinha colocado os filhos dela pra tocar música, né? Hoje, quando ela vê Rodrigo, assim, lá, assim, interessado, participando, tocando, eu sinto-me satisfeito e gosto e apoio. Beleza. E a sua família, Plácido? A minha família, nesse exato momento, tá me ouvindo. Minha mãe, meu irmão e minha noiva, Steck, também é família. Então aí, sempre apoiando. Meu pai tá em Salvador, mas se tivesse aqui, eu tá ouvindo também. Mas se quiser, ouve pela internet. Eu acho que ele tá sem internet por lá. Então é o apoio principal que a gente tem, né? Às vezes a gente a garotada chega aí e fala, ah, eu sou independente, aí conquista o primeiro emprego, não sei o que, aí fala, ah, agora eu, quem manda em mim sou eu, não sei o que, enquanto ele tá tocando aí, se achando a última bolacha do pacote, ele esquece que quem tá sustentando ele em casa são os pais, que ele adora criticar, né, e tal. Não pode nunca esquecer disso. Então a família é a coisa mais fundamental que pode ter na vida do músico, mesmo que ela não apoie, entendeu? Não apoie assim, falar, ó, eu apoio você ser músico. Ela tá apoiando de outra forma. Então é bom sempre a gente ter essa consciência. E como diria Djavan, né? Pai e mãe, ouro de mina. É. E aí ainda tem no meu caso que Esté, e tem Rodrigo também, a esposa dele, Priscila, que é família também, não é do mesmo sangue, mas é família e tá sempre apoiando, né? No último ensaio mesmo, Priscila tava lá ouvindo os barulhos da gente na casa de Rodrigo. E é bom a gente também nunca esquecer disso. Beleza. Mais uma canção? É, a gente vai ouvir agora My Business Blues. E a gente, deixa eu ver, dessas gravadas assim, é a mais nova, a gente tocou ela, já toca ela há alguns meses, mas assim, a gente deu essa última forma pra ela há pouco tempo. É a primeira música que a gente grava em inglês também, aí vale ressaltar que é letra autoral nossa, é em inglês, mas é nossa. E aí acho que vocês vão gostar, né? Camilo e Rômulo aproveitaram pra mostrar tudo que eles gostam de fazer na guitarra aí. Então vamos curtir aí My Business Blues. Então segura a onda aí. Distintivo Blue na área no Som da Tribo. O Som da Tribo não tem pra ninguém. I feel like I'm losing a soul. Yeah, I feel so bad, feel so bad. Like I'm living a song. What I just can't lose. What I just can't lose is my song. I sing the blues, baby. My business is not doing well. Yeah, I live the blues, baby. My business is not doing well. I lost all my friends in last month. And all those fake friends should go to hell. O som da tribo. Go to hell. Som da tribo é parada obrigatória. Parada obrigatória. Você está curtindo o Som da Tribo, hoje lançamento de mais um EP da Distintivo Blue. De primeira mão aqui no Som da Tribo, ouvimos o que aí, Plácido? Ouvimos My Business Blues da Distintivo Blue. Primeira vez que está sendo executada em qualquer lugar, internet e tal. Por enquanto só estava nos fones de ouvido da gente mesmo, então... Você que tá ouvindo aí, além você tá da... acompanhando a primeira execução pública dessas três músicas. Execução mesmo. Além das paredes do estúdio. É, do estúdio ou do em casa mesmo. E compor em inglês, Plácido? É meio complicado, mas assim, no blues a gente já tem um feeling, né? A gente já tem mais ou menos a manha. Então não foi tão difícil. E também o Camilo, que fala inglês, ele me ajudou a colocar as palavras de um jeito que não ficasse sem sentido. Eu sozinho não conseguiria. Ah. Aí tem aí a ajuda de Camilo na tradução aí. Já tem algum show, algum lance marcado aí pro lançamento? Não, por enquanto não. A gente tá articulando. Tá articulando ainda. Beleza. E é fácil fazer show aqui em Conquista, né? Articular, é, né? É. Imagine. Ô Plácido, outra questão, vou te perguntar, e a mídia de Vitória da Conquista, em todos os sentidos, como é que é? Tá apoiando? No... Cara, dá aquela força? A mídia simplesmente ignora a gente. É assim, né? Aquela história que teve ano passado, por exemplo, né? Que a gente foi fazer a chamada pro Festival Suíça Baiana, e aquela TV que todo mundo conhece, que pega bem em todo lugar, foi fazer uma chamada com a gente. E tal, a gente fez a gravação da entrevista com o Gilmar e tal. E aí o cara falou, toca uma música aí pra depois passar, né? Aí a gente foi, tava eu e Camila, a gente tocou de cara no blues, acústica. E aí o cara passou, chute aí, quanto tempo ele passou de música nossa? 15 segundos. Ele passou um segundo da música, porque ele tinha que ir pro comercial, que depois ia entrar o pessoal de Salvador e deixaram 10 minutos de uma banda de pagode lá. Nossa! Por que será? É assim que a mídia baiana, em geral, né, claro que tem suas exceções, lida com... Que aquele jornal de Salvador é um lixo, velho. É, enquanto... Poxa, não tá falando cada de... merda naquele, cada merda musical é, ali. E também, assim, dentro desse fato aí, é por isso que eu sempre cito, assim, a importância da internet. Porque ela tira esse poder... da mão dessas empresas. É verdade. E faz com que a vinculação fique muito mais democrática, né? É. Hoje em dia todo mundo fala o que quer na internet. É, verdade. Hoje a gente pode dizer que, assim, há 20 anos atrás isso seria um problema grave. Hoje a gente pode dizer, ah, você quer passar seus pagodão aí? Faça, a gente também não precisa de você, né? Nosso público pode chegar até a gente diretamente pela internet. Então, se a mídia não quer, é um problema dela. Beleza. É assim que funciona hoje. Então... é, vamos ouvir mais uma, Plácido? Ah, sim, mais uma não, mais duas, né? É, a gente vai ouvir uma nossa e outra que... inspirou você. Inspirou a gente. A gente teve a grande honra de gravar uma música da Cama de Jornal, que é a banda de punk rock aqui mais querida da cidade, mais... mais playboy da cidade. Aí eu já não sei, senão... A gente pegou a música do último CD da Cama de Jornal, se chama O Álcool Me Persegue. A gente fez a... tocou a primeira vez pra eles, pra homenagear os 10 anos e tal, a gente tocou. E eles curtiram, aí a gente teve a ideia de fazer a nossa própria versão gravada, de estúdio. Então a gente chegou e falou, então, já que a gente tá fazendo, por que, que a gente não chama eles também pra participar? E eles toparam, aí só Rose e Ney puderam no dia, né? Tal, Lázaro e Helder não puderam, mas aí Rose e Ney foram lá gravar os back vocals, Ney também dividiam as partes do vocal comigo. E ficou bem legal mesmo. O pessoal dos Metais também participou depois e a gente, eu já ouvi mais de 300 mil vezes a música e não enjoei ainda. Então foi uma grande honra e a gente queria aproveitar aqui e agradecer ao pessoal da Cama de Jornal por ter permitido que a gente gravasse a música deles e também por ter trazido o trabalho deles pra gente, que é um trabalho muito legal. A gente, você pega os 4 discos dele, ainda tem mais alguns extras na internet, você bota... é difícil acontecer isso, mas eu pego todas as músicas dele, assim, da primeira do primeiro disco à última do último, e não salto nenhuma música. Eu gosto de todas as músicas, consigo ouvir todas as músicas. E tem algo assim que eu gosto bastante, né, do pessoal da Cama de Jornal, porque eles são os caras simples. A banda é uma banda de punk, a gente sabe o que é o punk rock. Mas assim, eles hoje em dia estão em evidência. É uma banda que tem fama aqui na cidade, em outros lugares, mas os caras continuam os mesmos. Não vira estrela, né? Porque aqui em Conquista a gente consegue ver, assim, muita estrela que sobe no palco uma vez e já acha que tá brilhando igual, entendeu? E, assim, eu gosto da galera da Cama de Jornal por isso, pela simplicidade deles. É, e eles continuam autênticos também, isso. Eles não estão... você vê que a música que eles fazem não é pra agradar ninguém, é a música do que eles estão, do que eles pensam mesmo, e isso é rock and roll de verdade, né? Ó, a Lia tá mandando um beijo aí pra vocês. Sucesso para Distintivo Blue, que é através de Torpedo. Tá certo, Lia? Obrigado, Lia. Obrigado vocês que estão ouvindo aí. Pessoal que tá ouvindo pelo site, quem não é daqui de Conquista e tal. E você que não tá conseguindo ouvir ao vivo, mas tá ouvindo aí depois pelo podcast, que vai rolar também, né? Um abraço, obrigado pela força. E é isso aí, né? Daniel Drummond, claro, né? A gente... são duas pessoas que são fundamentais nesse disco. Um é Daniel Drummond, né? O mago das mensagens, né? É, ali é o cara... eu posso dizer que publicamente que o estúdio de Daniel Drummond é o melhor que tem em Conquista, assim, que eu já vi. E o cara é um profissional de primeira. Não tem esse negócio de, ah, eu disse uma coisa hoje e amanhã, quando você vai ver, é outra, não. O cara é profissional, gosta do que faz, e você percebe que ele gosta do que ele faz. Ele já tá adiante, né, das coisas. Você chega lá pensando em uma coisa, ele já... já imaginou que você poderia pensar. É, exatamente, ele antecipa a coisa, então isso aí facilita bastante. É, e ele, assim, agradecer a ele por isso, e também agradecer a Tomás Oliveira, que foi no estúdio dele que a gente gravou Missing My Baby, que a gente não vai tocar aqui hoje, mas é a primeira faixa do EP. Vocês, quando der 9 horas da noite em ponto, vocês podem visitar www.distintivoblue.com. E vai estar lá o post para você baixar o EP de graça, MP3 de 256 kbps, ou seja, de boa qualidade. Você pode até gravar um CD em casa, se você quiser, que não vai ter aquele som, velho, horrível, meia boca. Então, com encarte virtual também, em PDF, para você curtir, ver as letras, ver umas fotos e tal. Então, 9 horas da noite vai rolar isso aí para você no site da gente. E é isso, agradecer. Vamos ouvir aí agora O Álcool Me Persegue. Beleza. Antes disso, ó, tá valendo a galera ligar pra cá, valendo ingressos para o show com as bandas Blendstone, Caixão de Defunto, Rockside, Samara, dia 12, no Santorini, antigo Apogeu. É só ligar 3421507, mandar seu torpedo para o 88319050. E também a promoção aí da Vírus Skate Surf Shop e o Som da Tribo, um skate profissional da Black Sheep. É, você vai responder três perguntas: onde e quando surgiu o skate e qual a loja de conquista especializada em skate. Então é só ligar 3421507, mandar seu torpedo 88319050. Eu quero falar aqui também, assim, agradecer todas as pessoas que dão apoio virtual aí, faz a divulgação. Então essas pessoas também são muito importantes para distintivo, que elas fiquem cientes disso, porque divulga bastante as coisas pra gente. Então é uma parcela de o nosso sucesso nas coisas que a gente vem fazendo da banda. Também ele vem dessas coisas, dos fãs, das pessoas, dos amigos que estão ali por trás ajudando a divulgar. E assim, é uma ajuda direta, né? Não é igual na época das grandes gravadoras, que o fã só podia ajudar indo pro show ou então comprando CD. Aí o dinheiro ia pra um empresário primeiro, não sei o que, por exemplo, né? Ou então a divulgação, essas coisas assim. Aqui não, é na internet, o pessoal fala com a gente mesmo e tal, a gente pede alguma informação, alguma música, a gente fornece pra eles aí diretamente, sem ter ninguém pra ficar. Ó, a Esté tá pedindo pra você mandar aquele parabéns pro papai Nem da Cama de Jornal, porque a Alice nasceu. Beijão, Esté aí, tá mandando. Eu ia falar, acabei esquecendo. Parabéns pra Nem, a gente viu as fotos da filha dele aí, que nasceu, ele deve estar nas nuvens, né, uma hora dessa. Então parabéns pra ele, pra esposa dele, pela filhona aí, a gente já viu. Daqui um dia ela tá batendo cabeça. Daqui um dia ela tá na banda também. Então, em homenagem a ele, a gente vai tocar aqui nossa versão de O Álcool Me Persegue, e logo após vocês vão poder ouvir a versão original, que foi a que nos inspirou pra fazer essa aí. Vamos lá. Aonde quer que eu vá, o álcool me persegue. Ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. No supermercado, na casa do vizinho, em toda esquina, em toda esquina tem um bar. Até em festa de criança, o adulto sempre encontra, a gente sempre encontra um motivo pra poder se embriagar. Um motivo pra poder se embriagar. Um motivo pra poder se embriagar. Um motivo pra poder se embriagar. Da tribo. No supermercado, na casa do vizinho, em toda esquina, em toda esquina tem um bar. Em toda o adulto sempre encontra, a gente sempre encontra um motivo pra poder se embriagar. Um motivo pra poder se embriagar. O álcool me persegue, aonde quer que eu vá. O álcool me persegue, ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. O som da tribo. E ali, baby, vai encarar? O álcool me persegue, aonde quer que eu vá? O álcool me persegue, ele está em todo lugar. Ele está em todo lugar. No supermercado, na casa do vizinho. Som da tribo. Agora são 8h44, você curtiu Cama de Jornal, o Álcool Me Persegue, e também Distintivo Blue, com a participação da galera da Cama de Jornal, o Álcool Me Persegue, duas versões diferentes. Diga. E aí, Plácido, foi bom pra você? Foi ótimo, é sempre bom participar do Som da Tribo. Beleza, ó, quer dizer também, ó, tem mais torpedos aqui da galera. Olá, galera do Som da Tribo, gostaria de desejar todo o sucesso do mundo para Distintivo Blue. Acompanho eles e adoro a música deles. Muito sucesso nesse novo trabalho. Silmara, da cidade de Poções. Ah, obrigado, Silmara. A gente fica bem honrado de ouvir essas coisas assim, porque... é difícil a coisa, a gente precisa de uma força dessa assim de vez em quando pra poder aguentar o tranco. Beleza, Plácido, eu queria que você ficasse à vontade aí, agradecer a quem você quiser aí. Fique à vontade, Som da Tribo geral aí. Pois é, queria agradecer primeiro a você aqui pelo espaço, né? Goma aqui pela paciência aqui. Substituindo Jaqueline. É, substituindo Jaqueline. Mas ele é mais rock and roll que Jaqueline, né? É. Aliás, é rock and roll de verdade. É não, lindo. Nós estamos aqui com um time mais rock. Valeu. Mesmo, time de galã aqui, Deva de Goma, velho. Ó. Não. Não, essa parte aí eu já não posso falar nada. Toma cuidado, porque esses caras vão serem sequestrados. Lindos que são. Então, agradecer vocês aqui do Som da Tribo, né? Agradecer o pessoal que está ouvindo aí da... aqui pela rádio 96, ou então ouvindo pela internet e tal, e dizer que, pois é, o que eu já falei, né, daqui a 15 minutos o EP tá disponível no site para baixar, distintivoblue.com, e vamos aí, próximo semestre a gente tá aqui de volta para lançar o terceiro EP da banda. Quer falar alguma coisa aí, eu vocês? Eu também quero, assim, pedir a toda essa galera aí que gosta do trabalho da gente e tal, que acompanha, que continue nesse empenho aí de divulgar mesmo. Divulgar, ouvir, tocar, pedir. É. Aqui eu vou dar um exemplo aqui. Como a galera pede a banda The Plant no Som da Tribo. É a banda mais pedida aqui. Verdade. Mais pedida do que U2, do que Red Hot Chili Peppers, do que Cama de Jornal. É sério. Não, mas eu percebo é também. É fato. Toda hora tem alguém pedindo The Plant. É fato mesmo. Não tô querendo desmerecer as bandas nem nada, mas eu não sei de que maneira eles se organizam, mas a galera pede muito The Plant. Agora mesmo já chegou aqui, ó, mais um. entendeu? A todo momento chega alguém pedindo The Plant. A banda é boa, o público é fiel, então é só continuar no caminho, né? E é isso que a gente. Toda banda precisa também, Ladrões também tá aqui, Gomes claro. Tá aqui todo dia. Isso. Todo sábado. Isso aí. E é disso que a gente precisa, não só de nem sei o que falar. Beleza. Ó, sucesso aí pra Distintivo Blue. Continue remando contra a maré. Um dia, se possível, também a favor da maré. Chega, né, velho? Um dia a gente cansa também de ficar remando só contra a maré. É. E vai ter um dia que a gente vai ter que descer junto com a maré também. É, não, beleza? Pode, não pode perder a autenticidade e a vontade de fazer isso aquela aí. Coisa, né? E o ânimo pra continuar fazendo o que gosta, que eu acho que é o mais importante. Pois é. Obrigado vocês todos aí. Esse ânimo é isso que vocês estão dando pra gente agora, mandando essas mensagens e tal, aqui pela internet, pelo celular. Muito isso. Obrigado. Isso. E continue com e a gente. E quantos queriam mandar e não podem também, por um motivo ou por outro, né, velho? Mas só de estar ouvindo aí quietinho isso. Também já vale. Repercute também. Um abraço pra vocês todos aí. Valeu, Plácido, Rômulo, Rodrigo, sucesso aí pra DB, sempre. Quando quiser, é só pintar por aqui. Só agradecer de novo, que eu já falei antes, mas agradecer minha mãe, meu irmão e Spec que estão ouvindo. Mandar um beijo pra minha mãe e meu pai. Mas, como é que não agradece essas pessoas, né? Então, brigadão e até a próxima. E também agradecer o Som da Tribo, né? Que é sempre a casa aberta aqui pra, isso aí. Pra galera alternativa e que... Perdure aí, pelo menos mais uns 100 anos, né? Poxa, não vou ter Miguel. Mais nem um fio de cabelo pra contar a história. Vamos ter que fazer Miguel um com a sobrancelha branca. Vamos fazer um clone de Miguel e deixar ele. Beleza. Quem sabe não é a filha de Ney. Isso, aí a filha de Robertinho que nasceu essa semana, o filho do Madison. Pô, velho, já é a terceira geração de uma geração que começou com isso aqui, é massa demais, viu? É legal. E vamos nós, vida que segue. Valeu então, DB, sucesso pra vocês. Daqui a pouquinho no site de vocês. No site, no Distintivo Blue, daqui a 1 minuto e meio, tá aí no site, você pode baixar o EP de graça, pode distribuir pra quem você quiser. E é isso aí. Eu acho que o povo já tá de saco cheio da gente conversando aqui. É, né? O Som da Tribo. Diversão e ar, diversão e ar. Ó, daqui a pouquinho às 9 da.